caros ouvintes. Um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 46ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje faremos uma pequena homenagem a John Lennon, músico inglês que faleceu a 8 de dezembro de 1980, quando voltava para o apartamento onde morava em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Foi abordado por um rapaz que durante o dia lhe havia pedido um autógrafo. Esse jovem era Mark David Chapman, ainda hoje preso. Um fã dos Beatles e de John, que disparou 5 tiros, 4 deles acertaram em John Lennon, que viria a falecer pouco depois. Na quarta-feira passada, completaram-se 30 anos desse acontecimento trágico. E por isso, hoje iniciamos o nosso recanto com Love Me Do, o primeiro single de grande sucesso dos The Beatles, o grupo do Liverpool, obviamente associado à carreira de John Lennon. De 1962, demos um pequeno pulo para 1965. E do álbum de estreia dos The Beatles, Please Please Me, ouçamos agora um single do trabalho com o mesmo nome, Help. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Do álbum Yesterday and Today, ouçamos We Can Work It Out. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? Why do you see it your way? Run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong. We can work it out and get it straight, or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. So chance that we might fall apart before too long. We can work it out.

1974, saiu para as lojas um single do Walls and Bridges, mais uma produção do Lennon, Whatever Gets You Through the Night. Whatever gets you through the night. O álbum da vida curta de John foi comercializado em 1980, ano da sua morte. De Double Fantasy, escutemos a melodia Just Like Starting Over. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Like starting over. com muita pena minha. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a John Lennon, cujo desaparecimento trágico se sucedeu a 8 de dezembro de 1980, há 30 anos e 2 dias. Para fechar, ouçamos aquela que é provavelmente a produção musical mais facilmente associada ao homem de Liverpool. Foi criada em 1971, a revista Rolling Stone considerou-a a terceira melhor de todos os tempos, numa lista publicada curiosamente a 9 de dezembro de 2004, completou ontem 6 anos de existência. A música de abertura do álbum com o mesmo nome é Imagine. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Only sky.